CD da equipe Os Polêmicos da Kenner. Aqui a sua alegria é garantida. As mulheres dessa faz já tá louca de uísque. Se tem gin, bebe sem dó. As novinhas não existem. Todo dia ela se acabia e saca quem atura. Bebe toda, tá com todas suas amigas da rua. Bebe toda e tá com todas suas amigas da rua. Tetiola e enrola os bandidos com a bunda. Tetiola e enrola os bandidos com a bunda. Joga, joga sem parar. Vai, desce e sobe a bunda. Tetiola e enrola os bandidos com a bunda. Bunda, bunda, vai, joga a bunda. Mexe, vai, vai, vai, sobe a bunda. Vai, sobe a bunda. Desce, desce, desce, desce, desce a bunda. Bunda, bunda, vai, joga a bunda. Mexe, vai, vai, vai, sobe a bunda. Sobe, sobe, vai, sobe a bunda. Desce, desce, desce, desce, desce a bunda. Joga, joga.